Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, vamos nós nos iluminando pelas trilhas de claridade eterna, abertas por Jesus, o divino chefe da humanidade, para o entendimento da lei divina, no Apocalipse. Que o Apocalipse não é mistério, o Apocalipse é revelação. Palavra grega que significa revelação. E quando toca a sétima trombeta, Deus revela o seu mistério ou os seus mistérios aos seus servos fiéis, os profetas. Ah, então é para dois ou três. Eu digo, não, vocês peguem o primeiro volume daquele meu livro, O Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. E eu digo que todos nós, se nos integrarmos em espaço e tempo divinos, seremos mais que profetas. Seremos a própria profecia. Lembram-se disso? Seremos a própria profecia. Então, mais que profetas, vocês se integrarem de verdade, com humildade, neste conhecimento, serão a própria profecia. Mas temos que estar sintonizados com Deus. Isso está na página 22 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. É que não dá tempo de ler aqui, senão eu saio dos assuntos principais. Nós estamos no capítulo 14 ainda. Eu disse, perlustrando esses caminhos maravilhosos abertos por Jesus, estamos no capítulo 14 e víamos falando a respeito da ceifa e víamos lembrando aquela passagem do capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Eu falei, não se refere aqui o apóstolo, profeta, às irmãs prostitutas, porque todos neste mundo têm alguma coisa a ser corrigida. Por que estigmatizar tantas mulheres que geralmente foram arrastadas por esse caminho, que não as faz felizes, não. Mulheres aqui, vis, são conhecimentos distorcidos. Por exemplo, a ciência que faz dos seres humanos indefesos cobaias é uma crença desvirtuada. Grupos que pregam o fanatismo, olha o comportamento vil. A política que faz do povo elemento de exploração, olha aí uma ação vil, uma crença vilã. a política desvirtuada, e assim por diante. Para que sejamos essas primícias de que nos fala o Apocalipse de Jesus segundo São João, nós temos que entender que esta é a palavra de um Deus que é amor. E se amor não desvirtua, porque não trai, não calunia, não explora, não prostitui, não rouba, não torna as criaturas enfermiças, não as cansa, as levanta, porque as sustenta. Deus é amor, disse João, evangelista, e aprendeu isso com Jesus, que disse que nos trouxe um amor semelhante ao amor de Deus. Está no Evangelho segundo São João também. Ele diz: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos. E não há maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Para sermos primícias de Deus, não podemos ser essas coisas vilãs. Mas me pediram aqui que eu explicasse por que Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, chama aquela geração de geração adúltera e perversa. Só eu lendo, então, o trecho do Evangelho. É segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 23. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que se pôs de joelho diante dele e lhe dizia: Senhor Jesus, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então eu trouxe Jesus aos teus discípulos. Entretanto, eles não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? E disse aos seus discípulos: trazei o jovem até aqui. E então Jesus repreendeu o espírito maligno que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se do mestre em particular, disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar. E assim há de acontecer, porque nada vos será impossível. Mas esta casta de espírito maligno não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes o Cristo: o Filho de Deus será entregue nas mãos dos homens e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles então se entristeceram muito. Bem, meus amigos e irmãos, Evangelho e Apocalipse têm muita coisa a ver um com o outro. Eu digo que o Apocalipse, por ser revelação, permeia todas as páginas da Bíblia Sagrada. Então, você que me perguntou por que Jesus chamou aquela geração de adúltera e perversa, incrédula e perversa, foi porque nem os seus discípulos mostraram, pelo menos naquele momento, ter fé suficiente para expulsar aquele espírito maligno. Mas Jesus não perdia seu tempo a recriminar as pessoas sem lhes dar uma lição. Senão, que é isso? É tortura? É arrogância? Seria a prepotência do mestre. Ele, com muita razão, lamentou-se daquela fraqueza dos seus apóstolos e dos seus discípulos. Estavam ali pertinho dele, vendo realizar coisas extraordinárias, e a fé ainda andava rastejante. Daí a tristeza do mestre. Lembra a parábola da semeadura? Há sementes que caem em terra profunda, outras em terra rasa, outras à beira da estrada. E essas em terra rasa, à beira da estrada, criam raízes, mas as raízes, a terra é pouca, são fracas, porque encontram obstáculo. Quais seriam então os obstáculos à fé dos discípulos? As convocações do mundo, as conversinhas fiadas E aí a pessoa prefere a escuridão ao invés da luz. E a fé desaparece. Nós temos é que perseverar até ao fim, como ele diz. Se perseverardes até ao fim, sereis salvos. É aquela convocação que ele faz aos que estão na igreja em Esmirna. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Mas então, qual o ensinamento que o mestre nos dá? Ele explicou aos discípulos e apóstolos que perguntaram em particular, certamente envergonhados: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse espírito? E ele respondeu: por causa da sua falta de fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho e dá uma árvore enorme, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim, pasmem, acontecerá. Claro que não são os montes de pedra e de terra a que se Jesus referia diretamente. Usou de uma figura forte, uma montanha, sabe lá que é mover uma montanha? Com a fé de um tamanho de um grão de mostarda, são justamente as dificuldades, os atropelos, as fronteiras, as restrições que têm que ser vencidas. E aí todas as coisas se tornam claras aos nossos olhos. Como eu também lembrei daquela passagem em que ele disse: se os vossos olhos forem trevas, grandes trevas serão. Nossos olhos têm que ser luz para que clareiem os nossos caminhos. Bem, Apocalipse de Jesus, o Cristo, capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono, os apacentará e lhe servirá de guia, como luz do mundo, a luz de que precisamos. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto permaneço convosco, tereis a claridade contra a qual não prevalecerá a treva. E ele estará sempre conosco se nós cumprirmos as suas palavras e observarmos os seus exemplos. Queremos ser primícias, como está no capítulo 14 que estamos estudando? Então, para nos tornarmos privilegiados a ponto de merecermos esse estado ideal de primícias, nós teremos que crescer pelo nosso próprio esforço. Porque ele diz que quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas obras. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. E Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 22, versículo 12. Ah, tirar tema está aqui, ó. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então não podemos temer a ceifa nem a vindima se nos privilegiarmos a ponto de sermos primícias, que eram as ofertas ao templo do melhor da produção dos seus fiéis. Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 12. E repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porque não basta ter fé. Uma fé egoísta, ególatra, não pode haver sociedade em que não haja uma fé que realize, a fé realizante. Temos que ter fé para realizarmos boas coisas e aí criarmos uma sociedade solidária. Os homens não pensam tanto em igualdade, mas não pode esquecer do merecimento. A igualdade temos diante de Deus quando recebemos do seu esclarecimento, da sua força. Entramos na sintonia dele, não entramos na sintonia de tantos grandes intelectuais, e o grande intelectual que é Deus, e o grande intelectual que é o Cristo, e o grande intelectual que são aqueles que formam o Espírito Santo, Espírito de luz, os anjos, dos quais Jesus nos fala, e Paulo apóstolo também. Jesus disse que quando voltar virá com seus santos anjos. E Paulo nos alerta que os anjos nos são mandados em socorro. Vocês veem como o Apocalipse não leva temor? Só leva temor ao ocioso, ao preguiçoso. E esses, às vezes, não gostam do Apocalipse, porque o Apocalipse, na sua grande mensagem, mensagem humana, moral e espiritual, nos ensina a ser persistentes, pacientes, a não desistirmos. Isso tem tudo a ver com a ceifa, que não queremos ser joio, queremos ser trigo. Não podemos temer os anjos. A ação dos anjos não é determinada por um rei obtuso, que determina, essa minoria tem que desaparecer. Esses são os privilegiados. Aqueles, não me interessa o que ocorra com eles. E desse pensamento vem coisas assim, de repente você descobre que jovens, homens, mulheres foram objeto de pesquisas cruéis no campo da medicina. O que é que tem? Eles não são da nossa raça, não são da nossa crença, não são da nossa ideologia. Nem são seres humanos, como pensavam dos escravos, eu falei. No tempo do Império, no Brasil e no mundo inteiro. Porque a Inglaterra constituiu o bloqueio contra o tráfico de escravos, porque o braço escravo não interessava mais, vinha a época da industrialização, era preciso o trabalhador especializado. E o mundo vai chegando a paroxismos tais que eu vivo dizendo, falta humanidade à humanidade, é preciso humanizar tudo. Por isso, quando Jesus fala a respeito da fé, nas suas referências ao julgamento final, ele diz assim para uns que dizem, mas nós profetizamos em seu nome, Jesus. Expulsamos demônios em seu nome. Ele diz, mas não foi suficiente, porque não socorrestes as viúvas, os órfãos, os deserdados, os doentes, os nus. Pode haver alguma sociedade em que os homens que a governam ou os homens que a compõem não pensem de tal maneira? Vocês veem como Jesus é grande na política, nas questões sociais ligadas às espirituais? Ali ele está nos ensinando a viver em sociedade. Não adianta você ter somente fé, isso é, você pensar na sua salvação única. Você tem que salvar seu irmão, digamos assim, ou prefiro dizer, socorrer seu irmão, desde as suas necessidades materiais. Saco vazio não se põe em pé. Quando eu digo que as leis que regem o mundo estão nesses textos, está aqui claro. Porque todo deslize que ocorre antes foi um deslize moral. e elas cuidam dessa questão moral, do nosso comportamento ético. Não é moralista. E Jesus não era moralista, ele era acusado de comer com publicanos e prostitutas. Está lá no Evangelho. E chegou a dizer que as meretrizes e os publicanos entrarão antes que vós no reino dos céus, hipócritas. Mas e vocês esqueceram daquele pensamento do irmão Zaru? Que nós falamos no programa anterior, alguém se lembra? Estão todos atentos? Estou levantando a mão, vamos lá então. Se fizermos... Eu dei uma dicasinha, mas eu sei que vocês sabiam, vocês estão atentos. É como aquele outro toque da trombeta, eu disse, vocês são como toques de trombeta. Bradando aqui comigo, quando nós dizemos assim, os tempos... Chegaram! Os tempos... Chegaram! Os tempos chegaram. Não podemos esquecer que se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Mas é preciso que todo mundo escute. Então nós vamos repetir com toda a força esse pensamento do saudoso irmão Zaru. Todo mundo pronto? Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Bem, então se alguma coisa não vai bem em qualquer lugar, não está andando direito, é porque a turma não está fazendo a sua própria parte. E se eu digo aos administradores da LBV, por exemplo, nunca virem a face para o outro lado, onde as coisas precisem ser corrigidas. Porque se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. E isso é inafastável. Ocorre mesmo. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Não nos esqueçamos desses ensinamentos do Cristo. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Para sempre!